sabendo que vais desistir, que estás desanimado, que por mais que se esforce, acaba dando tudo errado, que a sua fé se acabou, que a sua força terminou, que em meio a esse deserto a esperança naufragou. Eu já passei, por todo este processo, mas Deus me levantou e aqui estou. Não é fácil, não. Por vezes eu fiquei prostrado ao chão, mas Deus me ajudou. Por isto não desista, Deus vai te fazer vencer. É no silêncio que Ele luta por você, mesmo que o vento assopre sempre ao contrário, você jamais é esquecido por Deus. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele acredita em você. Creia que as coisas vão mudar. Essa prova vai passar. Você vai ver. Deus não desiste de você. Não adianta retroceder. Deus vai contigo até o fim. Através do seu poder, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você.